dentro da Porsche azul, eu vou sentar pra tu. Bota mais uma, meu baté! Ela quer sentar pro sapadão, sabe que o pai de ponta a ponta tá louca pra sentir a pressão, sentir a pressão. E na vida de artista, eu roubo importado. Ela se amarra em mim, a xixu tá na cara, olha o que pinta os caras. Ela tá dando condição pra mim.